Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre a 1 e as 3 da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Gabrita. Haveria de dizer, 25, 26 anos depois, o regresso de uma grande banda de rock and roll fez história durante a década de 90. O novo regresso chama-se Ain't No Lies In Blood e traz as boas-vindas também do velho amigo Michael Gira, até se notarem há por aqui algumas semelhanças entre o som dos Chrome Cranks e algumas das bandas de Michael Gira, principalmente os Swans, ou então isto tudo será apenas impressão nossa. São as boas-vindas à Orelha Extra de hoje, dois temas do referido disco, Rubber Rat e já de seguida Star to Star, The Chrome Cranks. Did I cause you duress? Won't get blood on your dress. Oh, darling, I must confess, you made a big mess when you tore up my chest. Stare up at the screen. Stare up at the sky. bola da orelha extra de hoje, com o regresso dos Chrome Crank Saint No Lies in Blood, e para continuar a já mais do que conhecida, ou pelo menos deveria sê-lo, Sharon Van Etten, ou melhor, e nós a darmos com o Etten, Ethan. Terceiro disco na carreira desta norte-americana, Sharon Van Etten, chama-se Tramp. Desta vez por aqui na Orelha Extra, o tema foi Leonard. Orelha Extra no ar, 2 horas com a condução de Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, ainda sexta-feira à tarde na Rádio Online da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Depois ao sábado, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Ultimamente o podcast tem andado atualizado, finalmente, dizem alguns, encontra-se em orelhaextra.com. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. later. Chama-se Amino Belyamani, mas vive há bastantes anos nos Estados Unidos da América. Tem este projeto e este é o seu primeiro disco, o projeto de nome Saha. Dois S's, um A, dois H's e outro A. Os músicos, quase todos eles, são também marroquinos a residirem na América do Norte. Todos os temas, exceto o número 5, são compostos pelo mesmo Amino, e o que ouvimos não foi mesmo esse 5, foi sim o 7. Chama-se Trick Akshor. O álbum leva o título Umi. Para continuar, uma outra banda que por aqui temos divulgado, desde que se estrearam em 2010 com o álbum Roman Holiday e logo numa histórica editora regressada também mais ou menos por essa altura, Dull Knife, editaram um outro disco em 2011, ambos álbuns longa duração, e regressam agora em 2012 com um EP, 4 temas, chama-se Second Sight. Vamos ouvir dois deles, precisamente os dois primeiros, o tema título, Second Sight, e depois Call the Law, são os Balaclavas. Banda de Houston, no Texas, os Balaclavas, é um EP com 4 temas, Second Sight. Ficaram por aqui hoje 2 para a semana, os 2 restantes foram eles, Second Sight e Call the Law. O regresso também de uma outra banda muito do nosso agrado, costumamos dizer que esta é a música de dança do futuro, e utilizando o velho clichê, há quem adore e há quem deteste. São os Black Dice, o novo disco não sendo dos melhores da banda, em nossa opinião, é sempre muito recomendável. Chama-se Mr. Impossible. Estreia por aqui na Orelha Extra com este Outer Body Drifter. Aguenta essa bronca. Black Dice. We'll be right back. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Litt vann, litt brød, en pinne stor, og på min ene knang en frakk. Her var jeg har hos meg. Jeg har det godt. I dag jeg har fått så kalde våte snø kristaller som kysser meg så nødt. Tusen ting kan ei byttes ut med det enkle. Hvorfor skal jeg ønske meg mer? Jeg er mett nok. Jeg er varm nok. Jeg er glad nok. Det bugner av mer enn nok. Tusen ting kan ei byttes ut med det enkle. Hvorfor skal jeg ønske meg mer enn nok? Nossa norueguesa favorita, Anu Kjelberg, é mais um excelente disco, o mais recente, Featherbrain. Este é o tema que o encerra, Eric, precisamente com a colaboração do octogenário Eric Vester. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. De seguida apresentamos um outro músico, um jovem, mas que tem já uma considerável carreira, pelo menos a julgar pelo número de discos já editados, a maior parte deles em edição própria. Chama-se Bill Bird, o que temos por aqui é um dos últimos, com o nome Career. Vários discos de Bill Bird, este foi o único que ouvimos até agora, chama-se Career e fez-nos lembrar um pouco o back dos primórdios. O tema com que estreámos, Soggy Soul. Para continuar, a menina de que toda a gente fala no momento e que vai estar ao vivo em Portugal, Guimarães e Lisboa. Julia Holter. Thank you. disco na carreira de Julia Alter, depois do ano passado ter lançado a estreia Tragedy. Este ano regresso com este Ecstasies. Ouvimos Furo Félix. I spit love. novo disco de Luís Nunes, aliás Walter Benjamin, já disponível nas lojas em Portugal, acompanhado de uma boa mão cheia de amigos, tanto que o disco vem assinado como Walter Benjamin and His Most Wasted Friends. Chama-se The Imaginary Life of Rosemary and Me. E em breve também por aqui à conversa com Walter Benjamin. Ficamos com os dois temas iniciais, Our Imaginary House e I Speed Love. It's kind of strange how things turn out. Tell God your plans and make him laugh out loud. I see a man, he's at his peak. All the people see a freak. I hold out my hand, say, how do you do? I am Cat Weasel, who are you? I got a face only a mother could love. I asked her once, she said, all love's conditional, son. You see my heart, it's open. It's just my old ticker that's broken. I'm digging up the garden, looking for clues. I am Cat Weasel, who are you? Turn on the light, take a butchers at these peepers. I got a bit of a thing for rare exotic creatures. Figura muito marcante da pop britânica, Luke Haynes, 9 and a Half Psychedelic Meditations on British Wrestling of the 1970s and Early 80s. Dois temas a encerrarem a primeira das duas horas de Orelha Extra, I Am a Cat Weasel e Big Daddy Got a Casio VL Tone. Para o fim ainda, os Joy as a Toy de Dead as a Dodo e possivelmente depois os Pepe Deluxe. He just wants a calculator, but he got an oscillator. He doesn't wanna play no tune, just cause it's 1982. Just cause it's 1982. Big Daddy got a Casio VL tone. Big Daddy got got a castle over your tone. Big Daddy got a castle over your tone, and he can't turn it off. Now Daddy liked the crazy beat of bossa nova up again. Try the piano or the flute, or you could try rock too. Yeah, you could try rock too. Big Daddy got a Casio Vialto. Big Daddy got a Casio Vialto. Big Daddy got a Casio Vialto. And it turns him on. Symphony of futuristic synth, guitars and violin. Daddy's head is full of ideas, and his mind has been blown. Yeah, his mind has been blown. ADSR, ADSR. Big Daddy got a Casio Vialto. Big Daddy got a Casio Vialto. Big Daddy got a Casio Vialto. And it turns him on. We'll be right back. For example, when I eat at night, I... Hello? Hello, Frank? Hello, can you hear me? Frank? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello, Frank, can you hear me? Sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Cabrita. I'm sorry. Disco este para Sculpture, chama-se Toad Blinger. Principalmente a música, que é o que mais nos interessa, mas enquanto o objeto físico também é bastante interessante. No início desta segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, o tema Elk Cloner. Para continuar, um músico violinista que se chama Kei Ishibashi, mas que assina como Kishibashi, tem acompanhado principalmente Regina Spektor, Sondra Lerche ou mesmo Zonf Montreal. Este é o seu primeiro disco a solo, de título 151A. Não é só por ser violinista que o comparam a Andrew Bird. Se escutarem a música e principalmente alguns dos temas incluídos neste álbum estreia, notarão essas mesmas semelhanças. Vamos ficar com dois temas, Manchester e depois Bright White Kishibashi. Page. I didn't even look, I think I locked it in a cage. Wrote a novel, cause everybody likes to read a novel. It started with a word, and it started pretty well. About a rare and fragile bird that I couldn't even spell on the table. I think I left it on the table. I found the last page in the sky, cold and sweet like an apple. I found you and now the story has its proper end. Be mine. I haven't felt this alive in a long time. All the streets are warm today. Hey, I read the signs. I haven't been this alive in a long time. The sun is up, the sun will stay. All for the new day. Very last breath of the hero of our tale would leave you only to guess. Did it truly prevail in the sequel? Guess I'll have to write a sequel. My favorite parts when I die. Signs. I haven't been so loving in a long time. The sun is up, the sun will stay. All for the new day. Will you be mine? Days are short, and it won't be my last cry. Thank you.

He says he's gone to work a deal in heaven, little sister. He says he sees on a mountain in the moonlight, and he says, yeah, yeah, yeah, yeah. He says he sees on a mountain in the moonlight, and he says, yeah, yeah, yeah, yeah. A nossa recuperação por aqui desde há algumas semanas, o enorme, em todos os sentidos, David Thomas com os Two Pale Boys, álbum de 2004, 18 Monkeys on a Dead Man's Chest. O tema desta vez foi Little Sister. E um regresso muito saudado por aqui, Jan Hunter, de novo com os Lower Dance, o disco este, New Tropics. Thank you. tempos sempre muito bons, Lower Dance, ou Lower Dance, o regresso com este New Tropics, estreámos por aqui Alphabet Song. Em 2010 divulgámos a cassete Always Missed, assinada por Is Clancyness, o projeto do canadiano Jonathan Clancy, que vive em Bolonha, na Itália. Na altura, Jonathan disse-nos que a cassete, ou a música que continha essa cassete, iria ser reeditada em vinil e demorou todo este tempo até isso acontecer. Sai agora mesmo o disco vinil assinado Is Clancyness e rebatizado Always Missed Revisited. cassete tinha tido uma edição muito, muito limitada, salvo erro de 100 exemplares em 2010, Always Missed, para o projeto East Clanciness, finalmente saído agora, ou saída agora em vinil, preenche o lado A, o lado B do disco é composto de versões East Clanciness, Always Missed, Revisited, Mystify the Ocean e Misinterpret My Words. Misinterpret my words, that cold and shivering wind. Last month is all that I'm in, was covered strictly against. Quite right. Interesting. That was quicker than the others. Brothers? Brothers? The matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the sixth version. Five, four, three. There are only two possible explanations. Either no one told me, or no one knows. Coletivo de Londres de nome LHF, que tem por lá os produtores como No Fixa da Buds, Amendra, Solar Man, entre outros, como por exemplo os que damos por aqui a conhecer hoje. Já escutámos Double Helix com o tema Supreme Architecture e de seguida Low Density Matter, o tema chama-se Questions. O disco tem o título Keepers of the Light, assinado LHF. So who sees that? Does the brain see? Or do the eyes see? And what is reality? Is reality what we're seeing with our brain? Or is reality what we're seeing with our eyes? And the truth is that the brain does not know the difference between what it sees in its environment and what it remembers, because the same specific neural nets are then firing.

Rua e Castrense. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Que encerram a emissão de hoje da Orelha Extra, o regresso dos norte-americanos Slices, segundo o álbum Still Cruising, tudo temas bem curtinhos ao bom e velho estilo hardcore, Slices is Dirt e também Green Sleeves. Para o fim, os suecos de Estocolmo, Dean Hallen Floyd, o álbum é a estreia, chama-se The Sounds Can Be So Cruel e parece que foi editado nos idos 60 do século XX, mas não, saiu mesmo agora em 2012. O tema que por aqui vai ficar chama-se Queen Machine. Se ainda sobrar algum tempo, por aqui ficaremos com o projeto histórico, a dupla feminina No Mercy, que existiu no final da década de 70 em São Francisco. Fiquem bem, tchau. We'll be right back. between male and female that's in love. In love. Just like I sung one of them songs a while ago, and I put a voice in there. Say that love hide all fault, make you do things you don't want to do. Love sometimes will leave you feeling sad and blue. I'm talking about the blues now. I ain't talking about monkey junk. And it consisted between male and female. And that means two people supposed to be in love when one or the other deceives the other through their love. Sometimes that kind of blues will make you even kill one another. Girl, I put you down with friends with her. You feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool.